Capítulo 11 de Helena de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Naquele dia fazia anos Estácio e Dona Úrsula sentara receber algumas pessoas a jantar e outras mais à noite em reunião íntima. Ela e Helena tomavam a peito fazer que a pequena festa de família fosse digna do objeto. Estácio opinou pela supressão do sarau, mas era difícil alcançar a desistência de corações que o amavam. Logo de manhã, como ele se levantasse cedo, encontrou Helena, que o convidou a segui-la à sala de costura. Quero dar-lhe o meu presente de anos, disse ela. Ali entrados, abriu a moça uma pasta de desenhos, na qual havia um só, mas significativo. Era uma parte da estrada de Andaraí, a mesma por onde eles costumavam passear, mas com algumas particularidades do primeiro dia. Dois cavaleiros, ele e ela, iam subindo a passo lento. Ao longe e acima via-se a velha casa da bandeira azul. No primeiro plano, desciam o preto e as mulas. Por baixo do desenho, uma data: 25 de julho de 1850. Estácio não pôde conter um gesto de admiração quando a moça retirou de cima do desenho a folha de papel de seda que o cobria. Apertou a mão de Helena e examinou o trabalho. Notou a firmeza das linhas, a exação das circunstâncias locais, as impressões de uma hora fugitiva que o lápis da irmã tivera a arte de fixar no papel. Não podia fazer-me presente melhor, disse ele. Dá-me uma parte de si mesma, um fruto de seu espírito. E que fruto? Não há muita moça que desenhe assim. Era talvez por isso que você saía algumas vezes sozinha com o pajem? Estácio contemplou ainda instantes o desenho. Depois levou-o aos lábios. O beijo acertou de cair na cabeça da cavaleira. Foi o original que corou. Andavam a gabar os meus talentos, disse Helena após um instante. Tive a vaidade de dar uma pequena amostra. Excelente amostra, não acha, titia? Disse o moço a Dona Úrsula, que nesse instante aparecera à porta, trazendo seu presente, uma bocetinha de joalheiro. Dona Úrsula não tinha, de certo, o instinto da arte. Mas o amor da família lhe ensinara uma estética do coração, e essa bastou a fazê-la admirar o trabalho de Helena. Mas que digo eu todos os dias? Exclamou Dona Úrsula. Esta pequena sabe tudo. Quase tudo, emendou Helena. Ignoro, por exemplo, como lhes hei de agradecer. O que, tontinha? Interrompeu a tia. Algum disparate, naturalmente impróprio em qualquer dia, mas muito mais ainda no dia de hoje. Enquanto as duas senhoras foram travar das exposições do dia, Estácio mandou selar o cavalo e saiu. Queria comparar ainda uma vez o desenho de Helena com o sítio copiado. A fidelidade era completa e o quadro seria absolutamente o mesmo se se dessem algumas circunstâncias da primeira ocasião. Helena não ia ao lado dele, mas 20 braças de distância flutuava a bandeira azul da casa do alpendre. Estácio afrouxou o passo do cavalo, como saboreando as recordações da primeira manhã, quando Helena se lhe mostrara tão singularmente comovida. Voltou a refletir na situação dela e na paixão que lhe confessara dias antes com tamanha veemência. Se se tratava de uma felicidade possível, embora difícil, Estácio prometeu a si mesmo alcançá-la. Não era isso servir o sangue do seu sangue? A casa do alpendre, até ali indiferente a Estácio, criava agora para ele um interesse especial. À medida que se aproximava, ia achando no edifício a fiel reprodução do desenho. Este não apresentava todas as particularidades da vetustez, mas continha as mesmas disposições exteriores, como se fora feito diante do original. A uma das janelas estava um homem, com a cabeça inclinada, atento a ler o livro que tinha sobre o peitoril. Nessa atitude não era fácil examiná-lo. Afigurava-se, entretanto, uma criatura máscula e bela. A 2 braças de distância, o indivíduo levantou a cabeça e cravou em Estácio um par de olhos grandes e serenos. Imediatamente os retirou, baixando-os ao livro. Mal sabes tu, filósofo matinal, disse Estácio consigo. Mal sabes tu que a tua casa teve a honra de ser produzida pela mais bela mão do mundo. O filósofo continuou a ler e o cavalo continuou a andar. Quando Estácio regressou daí alguns minutos, achou somente a casa. O morador desaparecera. Circunstância indiferente que escapou de todo à atenção do moço. Nem ele pensava mais naquilo. O espírito trotava largo à inglesa, como o ginete, e ambos bebiam o ar, como ansiosos de chegar ao ponto da partida. Fim do capítulo 11. gravado por Felipe Valle.